Agora em Curitiba, 6:07, estamos chegando. Esta é uma singela homenagem à Nossa Senhora Aparecida. São versos simples, numa prece comovida, que de joelhos eu faço à nossa Virgem querida. Que proteja o nosso povo, ricos e pobres, de todas as religiões, de todas as classes sociais. É uma prece sentida que sai do meu coração, por essa gente que eu amo, minha gente do sertão. Dai-nos, Senhora Nossa, todo o carinho que emana do vosso santo coração. Pedi por nós nessa hora, é vosso filho que implora, pelo povo do sertão. Virgem Aparecida, dai a fé, maior fervor, curai os que estão enfermos, dai mais luz ao pecador, consolai os que aflitos desesperam o coração, protegei os que têm frio, que têm fome e solidão. Dai, Senhora Aparecida, paciência aos incuráveis, perdoai os miseráveis, aqueles que não têm fé. Ó Virgem Santa, me ouvi, protegei os seus destinos, livrai-os dos desatinos que o sofrimento trouxer. Engrandecei os humildes, exaltando o seu valor. Fazei dos pobres mais ricos pela riqueza do amor. Ensinai aos poderosos que a maior felicidade é fazer a caridade para um coração que tem fé. Ó Virgem dos Olhos Meigos, protegei as criancinhas, inocentes, pobrezinhas, não sabem por que é que sofrem. Divina Padroeira, estendei seu santo manto para enxugar todo o pranto daqueles que vos veneram. Dai-nos, Senhora Nossa, todo o carinho que emana do vosso santo coração. Pedi por nós nessa hora, é vosso filho que implora, pelo povo do sertão.